essa aqui é uma desculpa, Mel, que eu vou cantar pra ti. Presta atenção aqui, ó. Choveu e eu não consegui chegar em não, casa. Não, eu não acredito. Nessa eu não acredito, nem vem. E foi pior, só um drink naquele bar. E pior que essa desculpa é corriqueira, né? Foi só um drink aqui no Mas Bel, eu não tá? acredito, não. Ei, vai, olha pra mim. Tô precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. E o batom da minha camisa você deixou na despedida. E agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Ah, e daqui não saio, olha pra mim, vê se me entende. A chuva não passa e anoiteceu. Por nossos filhos não vou embora. Pare com isso, me escuta. Foi chuva forte. Gente, como assim? Não dá zap zap hoje? Não, não, não acredito nessa, não perdoa. Foi mal, foi mal.